vem fugir pra aquela estrela e deixa a dor no coração não passar de brincadeira. Você é um pecado no bolero de Ravel e a beleza do mar beijando o céu. Navego à toa numa boa, navego no teu doce sorriso, entre os seus segredos, com os seus delírios. Me alucina em saber que um dia em seus braços eu posso voar e ainda molha seus cabelos com perfume da água do mar. Ai, ai, ai, pode ser, ai, ai, ai, que esse amor seja o mais doce sofrimento. Não me faça infeliz nesse momento. Se o ciúme é próprio do amor, pode ser, ai, ai, ai, que o amor nunca tenha feito parte da sua vida. Mas te peço uma chance, querida. Todo espinho faz parte da sua flor. Vem amor, me dê a mão. Vem fugir pra aquela estrela e deixe a dor do coração não passar de brincadeira. Você é um pecado no bolero de Ravel e a beleza do mar beijando o céu. Pode ser, doce sofrimento. Não me faça infeliz nesse momento. Se o ciúme é próprio do amor, pode ser, ai, ai, ai, que o amor nunca tenha feito parte da sua vida. Mas te peço uma chance.